rimar com a tristeza dos versos que vou cantando. Cada gota lembra o ai, rimar com a tristeza dos versos que vou cantando. E na doce melodia de que o fado se rebaste, quando o meu olhar embaça, vejo a estranha melodia da chuva que o vento agreste, faz murmurar na vidraça. Vejo a estranha melodia da chuva que o vento agreste, faz murmurar na vidraça. Então dou meu lamento ao fado que me prendeu, rimas tristes, pobrezinhas. Cai a chuva, já é momento, são as lágrimas do céu que fazem brotar. Cai a chuva, chama o vento, são as lágrimas do céu que fazem brotar as minhas. Canal 2. Oh no, there she goes, out there on the floor. She's happy with the bow, and all I see is her. Her body's like, whoa. Dança e feitiça o meu olhar, ao sair do meu pensamento, poesia em movimento. E comparado no tempo a vê-la dançar, ela sabe quando a vejo, incendeia o meu desejo. Quando o seu corpo se move, é puro fogo, é puro fogo. E o seu ritmo leva-me à loucura, é magia pura. Out of control, out of the flow. Then I swear this girl's on fire. Look at the dance, look at the move, look at the way

música portuguesa, o sucesso passa aqui. Eu vou. já só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. Nunca vi nada igual. É corpulento e por ser certificado, por isso foi batizado com o nome de Bilal. Por onde passa o cavalo chama a atenção, nas feiras em todo lado é atração especial. E as mulheres que gostam de emoção adoram a excitação de montar o meu Bilal. É Bilal para lá, é Bilal para cá. Pobre do cavalo, Chico, oh Chico, fizeres mais sofrer. Igual, ninguém previa tal final. Agora diz de longe com lamento: de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Oh, Chico, onde te foste meter? Oh, Chico, tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem, fazias mera rica em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. Mas qualquer dia a bolha rebenta. De boca em boca nas redes sociais ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho passo da Carris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me é leve. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom. Honesto e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar ouro milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira, yeah. Isso é a semana inteira, yeah. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Volto a ti de coração ferido, procurando-te o abrigo, onde é meu lugar. Volto a ti cansada e em silêncio, para depois de tanto tempo outra vez te abraçar. Volto porque te vou. estou aqui porque és o meu destino. Porque todos os caminhos só me levam a ti. Volto arrependido e sem orgulho. Para te ter eu dava tudo e acordar ao pé de ti. Sorriso. na música portuguesa, portuguesa, o sucesso, o sucesso passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Conversas

Eita. Salve, salve, balão, sobe. Salve, salve, balão.